Direto do 982. Quanto é a chegada, o gol no 982? 982. Fala Tango Vitor, Kilo Delta. Curta pra ti. 5,6 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantenha o nível 1005, chave controle Ilhéus, 1201, bom voo. Alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhar e mantém pista 1-0, LGS 69. O Bravo que Luiz, que autorizado a decolagem pista 1-7, o vento 1-0 graus, 1-0 nós. Botão, confirma estimado de pouso. 1-3-5-5. Estimado de pouso em barreiras 1-3-5-5. Para Porto Seguro. Ciência, tem um pré autorizado 340, copia? Permitiu. 73 autorizado Porto Seguro, nível de voo 340, decola da 1-0 com a curva direita na saída da El, Leda, após direto. O controle é PERI 120, decima 8 e o transponder 5025. Autorizado 340 Porto Seguro, rota de cola 10, curva direita da El Leda, pós-direto Porto Seguro 208, controle 5025, transponder, voo 1033. Pula 073, cotejamento correto, estamos prontos para o estiver acionamento. Reportando. Para o táxi do trip 5221, 45 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas e 40 minutos. De imediato, reporta para. Reporta livrando o eixo da 1028, Bravo que Luiz. Quanto de autonomia? 3:40 de autonomia. Vai chamar a torre 295 pontos, espera da 10, 3221. Sente grata, bom voo. November Alfa, pátio 4, autorizado Salvador, Salvador, a mil pés, decola 1-7 com curva esquerda no corredor forte. O controle é PERI 120, decima 8 e o transponder 0171. Gente, Bravo que Luiz, que prossegue com proa Nordeste, reportando a vertical da praia de Buraquinho. Conjunção 1-0, nomeia Índia November Alpha. Estão no 028, comprou Nordeste, um Charlie 1-5-0, um no mil pés, não interfere com a sua decolagem, está livre a decolagem da 10, o vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, web 6729. É livre a decolagem, 6729. 4-5, chama Recife, 1-3-3-2-5, 2-5-1. Recife agora, 1-2-3-5-1-2-5-1. 1-3-3-2-5-1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1, bom dia. November Alpha, ciente, confirmando já acionado? Ciente, então, livre acionar e chama táxi. Web 6729, decola os 43, controle 1208, bom voo. Web 6729, 729, decola os 431-1208 agora, controle. 208, bom dia. 729. O Bravo que Luiz que prossegue com o Rodo Forte, chama 1208, controle, tenha um bom voo. American 980, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 980. 29, quando pudermos bridge, está na mesa? Mantém o perfil. Negativo bridge, então mantém o perfil. 729, tá lá. Voo 1982, 2000 pés, o ajuste 10 no meio, está livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, 10 no meio, reporte estabilizado, 982. Autoriza 3859, voar obdute. Salvador T3859 está voando Arbor, autoriza voar na proa obdute, que é a mesma. O TAM 3859 autorizado, Elefa. Na proa de Arbor aqui, para autorizar, é na mesma proa de obdute, aqui a gente evita uma, um desvio grande aqui. Gente, a saída é Arbor, Elefa, o TAM 3859 autorizado pelo controle, é proa de Elefa, obdute é com centro. Ativa, vai voar Elefa então, o 3859. Tango Bravo, que Luiz, que corredor forte, ou no meu pé. Confirma apoio ideal para o destino da presente. Line 80, cleared for takeoff runway 10, the wind is 100 degrees, 10 knots. American 980, cleared for takeoff runway 10. Zuno, bom dia, alinhar e manter, abserou no zero. Recife 1859, Recife 1288-1260. Recife 3859. November Alpha autorizado, táxi, reporta para ingresso no 17. Canal 80 Airborne at 47, call now Salvador Departure 120.80. 120.8, American 980, bom dia. Bom dia. American 980 is with you. Let's see, we're in the climb out of 3000 for flight level 330, Puka Departure, a Rocket 2 transition. American 980, radar contact on departure, climb to level 330, Puka Departure. 330, Puka Departure, American 980. Na proa de Paripe, desce até 1.510, o ajuste 10 no meio. Mike, muito bom dia. Poderia confirmar pátio e pista aqui da cola? Gente, o nome é Bank Mike, autorizado Salvador, Salvador, a meu pé, decola 1 no 7, com curva esquerda no corredor forte. O controle APR 120.8 é o transponder 510156. Fecha a porta para descida, o TRIP 5414. Web 6729, Recife, 13325, 251. Direita, após decolagem. Poderia confirmar pessoas a bordo? 3 nós, TRIP 5221, autorizado a decolagem. Livre acionamento, chama pronto para o táxi, November Yankee Mike. Oi, Salvador, bom dia, 982 da Gol, final com Campo Avito. Gol no 982, bom dia, cheque 3. Tem baixada de trabalho, 982. Ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Livre pouso no zero, gol no 982. O TRIP 5221 no decola 50, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, TRIP 5221. Controle TRIP 5221. TRIP 5221, no contato radar 200, peixe Arbor. Arbor. Member Alfa autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para a decolagem. Xaner 6225, reduza para 2509. Xané 6250, copiou? Negativo, foi para o 6250. Reduza para 250. Redução de velocidade para 250, para 6250. Iniciou? Good. After Jamo, fly Romeo Fox 018. After Jamo, Romeo Fox 018, American 980. America 980, call Recife 12545, 12685. Say again for America 980. 12545, 12685. 2545, 2685, America 980. Bom dia. Bom dia. Solo Salvador, gol no 073, está no 1, pushback também. O gol no 073, autorizado por Chibeco Senamento, chama pro táxi. Contra-ataque no 073. Autorizado, reporta no ponto de espera da 17, November Yankee Mike. Gol no 982, solo 52, chama agora 121, decimal 9. 219, bora. 82, muito bom dia, prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette 05, 982. Colagem pistão no 7, o vento de 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Ciente, 1073, chame pronto o táxi. né, a 63 do nono, o som. O nosso. O som do Oceano 63 do nono? Prossiga o Oceano 63 do nono. O nosso tráfego esse Gol que está na posição 1? Firmo. Será que a gente podia estar por frente junto? A gente ia mais para trás para ele dar o táxi na nossa frente, que aí eu faço isso aí, ó. Gente, o Oceano 63 do nono, infelizmente eu tenho um bug da Gol, que ingressa na posição 05, então vai ficar meio que impossível se eu efetuar o pushback simultâneo com o Gol. Ah, entendi. Tem outra informação. Tá bom, desculpe. Obrigado. De nada, disponha. 5414, Tripe. Escuta. Pode ser de manter de raio de 6 de cera? Tá mantendo, 240 nós. Para interceptar o localizador, curve à direita, 045, desça para 2.000 pés, reforço estabilizado. Direita 045, descendo para 2.000 pés, encontraremos estabilizados, 354, 14. Sabe iniciar a curva à esquerda, reporta livrando o eixo da 1028. Curva à esquerda para o 055 e reforço estabilizado no MS. Ok. Para sequenciamento, esquerda para o 055 e vai reportar a direção do ILS, você é 6250, descendo para 2.000 pés, contado. 10 no meio, 1016. Ok, descendo 2.000, estado 1016, 62. Controle o triplo 221 na Foz do Arboa, pode voar direto conquista. Aguarde com a coordenação, triplo 5221. Aguardando. Estamos dois, devedor Alfa, no cruzamento da pista. Alfa, na prova de buraquinho, controle em 1-2-0-8. Chamada controle 1-2-0-8. Envia a Alfa, boa tarde. Alfa Tango Tango, mantém uma centena, chame agora o centro Recife, na frequência 128.8, alterna 1260. Após Arbor, direto ou conquista? Arbor, direto ou conquista, obrigado. Tráfico Lice, confirma chamado para o pouso? Tango Bravo, que é Luiz, que informa seu chamado para o pouso. Uno 4, 17 copiado, reporte a 40 milhas de Salvador. Controle 1250, está confirmando que autorizado ingressar no procedimento, na patrão? Autorizado ingressar no LS 6250, é o número 2 na aproximação, vai seguir o tráfego à sua direita, na posição de 1 hora, aeronave a 9 milhas, passando 065, alto ao 172, deve ter 1 TQS 11 graus. Eu estou falando no TQS, qual é a velocidade que você pode informar? A velocidade da aeronave que está à sua frente está 270 de ground. Ah, tá joia então. Nós estamos dando uma reduzidinha aqui, senão nós vamos ficar muito ruim. Obrigado. Estimativo, tá 9 milhas, só reduz um pouquinho aí que fica com no mínimo mais 5. Tá ótimo. 073, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame torre em 118.95, ajuste no 06. Autorizado táxi, ponto de espera 18.95, 0073. Funcionário 6311, não fique atento ao Boeing da Gol, iniciando táxi após autorizado pushback e acionamento. Chame para o táxi. Após o táxi da aeronave da Gol, está autorizado pushback e acionamento. Funcionário 6311, fique atento. Controle Salvador, boa tarde, Papão Neu, Unidão Maior Alfa, a Proa de Buraquinha. Mantenha o 9 pés, Índia 9 Maior Alfa, na escuta permanente. Na escuta, Índia 9 Maior Alfa. No quarto da trip, curva à direita na proa 070, nessa proa intercepta o localizador. Curvando para 070, tem 4 no quarto da trip. No 073, a linha decola pista no 0, vento 100 graus, no 2 nós. Linha decola pista no 0, vou no 073. Voo Brasque Luiz, que confirma colisão. Mude o seu transponder para 5500, código 5500, lá presente, Brasque Luiz. Táxi estacionário 6311, com autonomia de 3 horas e 50, alterna Galeão, POB 178, 68. Sentiu 68 a bordo, ajuste Salvador 10 no meio, via Índia. Quanto espera a torre 118 decimal 95. Táxi com a espera de jornada 54, recebimento 311. José Bianchi, mãe, obrigada. De nada, bom trabalho. Tá confirmando o tipo? 18895. 18895, bom dia, bom serviço. Bom dia. Muito bom dia, Trip 5414, estabilizado no localizador. Trip 5414, com sua aproximação, reporte baixado, travado, ajuste no 0116. Gente, com o 0116, apontaremos embaixo, travado, Trip 5414. Voo no 073, decolado ao 03, chame controle 120.8. 208, no 073. Vivo, só quem emitiu o 03, a Vivo aqui, Mike. A Vivo aqui, Mike, reporte farol da Barra. Volta na Praia da Barra, lá vem bem que mais. Cinco, quatro, no quatro, trem baixo checado. Trip 5414, vento 110 graus, no 2 nós, livre pouso, pistão no 0. 5414, livre pouso, pistão no 0. dia, 763 no 1, está no ponto de espera pronto. Puxa, né, 63 no 1, mantém o ponto de espera. Milhas está autorizado, 1,5 milhas. De não primeira alfa, ao final daí, 1,5 milhas, obrigado. Completando, chama na torre 18, mas combinado, por favor. Torre Salvador, bom dia, Xané. 6250, está no localizador. Xané, 6250, continue a aproximação. Reporte baixado, travado, aguardando pista livre, o ajuste no 016. Afirmativo, 1016 no ajuste, prosseguindo a aproximação, aguardando autorização de pouso e vai reportar com cheque de trem. 6250. Torre, 6250, agora passando externo, baixado travado, full ILS, distante. Afirmativo, continua a aproximação, aguardando pista livre, o 6250. Ok, prosseguindo a aproximação, aguardando pista livre, 6250. Atendo essa informação, a Brook está mantendo, será uma final de 3 milhas para 17. Chame torre em 1895 para ingresso no circuito de tráfego. Papatango Romeo Charlie X-Way, reporte a 3 milhas da 17, o vento 100 graus, 02 nós, o ajuste na 016. Reportará 3 milhas do Romeo Charlie X-Way. Puxa, né, M31, autorizado a decolar, pichão 0, vento 100 graus, 02 nós. Cuidado, M30, Romeo 39. São Paulo, Guarulhos. 983, informação Juliette, aguardo coordenação.